Controle Salvador, eu vou no 868. Boa noite. Controle, a Xanier 6224, batidinho 90. 71190, Xanier 6224, aguarde transferência para Aracaju. Voo 1868, chegada Mari, vista para o nível 050. 6224, da presente, foi Alfa Romeo 363, serviço radar está encerrado. Chame Aracaju em 1203. Positivo, tá voando agora o Alfa Romeo 303, vai chamar Aracaju 213. O Xanero 624. É, Aracaju 120, decimal 30. 030, obrigado. 1868, ele está para 2000 pés, ajuste no 014, Liga LS, reporte no localizador. 2000 no 014, chamada no localizador, 1868. Salvador, Sônia 6212. Sônia 6212, boa noite, chegada Mari, deixa para o nível 050. 050 na Mari, 6212. Estabilizou em LS, igual 868. Som 868 do GDS, chame torre 11895. 11895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 1868. Voo 1868, autorizado pouso na 50 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 10, boa noite, 68. Controle 6212. Que é 6212? Poderia falar a zona da presente? Sim, isso aí. Fazer essa parada 2000 pés, ajustado 10014, reporte localizador de VLS 6212. Afirmativo, quando zona passará a VLS. Na 04, na 2012? 04 agora. Solo 55, lisa direita, solo 121, decima 1, gol no 868. Eita, 121, 868, boa noite. Boa noite. Solo, gol no 868, livrou. Boa noite, Virginia, 1868. Táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 1, boa noite. Estabilizado o sinal ILS 6212. Passará. Boa noite, Zero, to Zero Stand, Kilava. Ready to copy, if you could, to Lisbon, Lima, Papa, Papa, Tango, requesting flight level 370, information, Charlie. Stand by. Portugal, 024. That's 020. 020, stand by, please. Estabilizado, 6212. 6212, Livre Elétrico, Chimitorre 1895. Letrando ciclado. Oxenair 6212, estabilizado, X-ray 10. Avistado, autorizado, pouso. 150 graus, 059. Repouso, 6212. Eu estou para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.4, meu pode localizador, pista 1.0. Aqui o desce para 2.014, a chegada à Mari, a corporação de Zé Leste, que é 1.0. Solo 04, lidera direita, solo 121, decimal 1, 6212, Oxenar. 121, decimal 1, 6212. 2, bem-vindo a Salvador, táxi de Alfa, Juliette, até o portão 05. Alfa, Juliette, 05. Air Portugal 020, are you ready, copy? Go ahead, go Portugal 020. Ok, approve Lisbon, flight level approve 370, road open with 50, Mossoró, open November 866, after solar fountain road. Take off runway 10, left turn, departure will be Momo departure and the looping, transition, Delta, India, Lima, uniform Bravo transition. Score code 5561. Control departure frequency 120.8. Portugal 020, Lisbon, Papa, Tango, 5370 on Emperor Whiskey 50 Kilo Mossoró, then November 866, and then 51 route, departure runway 10. Left turn on Momo departure, E-loop transition, score 5561, departure frequency will be 120 decimal line, that's all there to do. Correct. Call me, red start and push. We'll do it, 0020. Escuta! Será possível ter uma saída mais favorável na nossa rota? uma, por exemplo, uma Aron com saída para Guedes, uma vez que tinha batido em 3 minutos. Eu vou checar com algum controle, mas a princípio, pela rota UPR 50, a saída da gente aqui é sempre a Momo de Lube. Mas eu vou checar com o controle. Se eu quer sair na Aron? É, o que a gente tem no pronto voo é Aron, né? E essa saída que vocês fizeram tem uma distância de 3 minutos, né? E ficamos fazendo zigue-zague, né? Ok, eu vou checar com o controle, se é possível, só um minuto. Alvo 0-2-0? Dita. Ok, é autorizado. Então, saindo no perfil da subida Aron, decolando a 10, curva esquerda, perfil da subida Aron, após o AGB, tem um intercepto pelo período 50 e sai conforme o plano. Aron, depois é para o período 50 para GB. Cuidado, obrigado. Tá 3126, passa a Duna, complexo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, 95. Zero, 020, ready for push and start, 811. Approved, starting push, 020, pump taxi. Push and start approved, call the taxi, 2000. Volta 3, 1, 2, 6. Dan 3126, livre pouso no 70 graus 069. Livre pouso na 868, tem informação Charlie, autorização Aracaju. 868, minuto para autorização. E 230 já aprovado Aracaju. Só um minuto, subida Puca. Ok, Puca 230, ciência guardando. Na 3126, no solo 26, livre à direita, táxi Foxtrot Alpha, chame antes da Juliette. Seu portão é 12 do Pátio 1. Ok, Foxtrot Alpha, chame antes da Juliette, vai para 12, 23, 126. Taxi approved, holding point runway 10, at Portugal 030. Taxi approved, holding point 10, at Portugal 030. No 868, cópia. Prossega. Aracaju, conforme rota do plano, nível 230. A saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5562. Aracaju, 230, rota do plano, Puca, Caju, saída. 1208, controle 5562, transponder. Correto, chame pronto para acionamento. Chamarelo. TAM 3126, autorizado ingresso, posição 12, parte 1. Autorizado ingresso, 12, parte 1, 126. Tower 118.95. 118.95, Epsilon 020, agora. 118.020, ready for departure. É Portugal 020, cleared for takeoff, 160 degrees, 07 knots. Cleared for takeoff, é Portugal 020. Confirmando a posição para o TAM 3216, posição 12. Posição 12, parte 1. Positivo, não tem ninguém aqui para avalizar a aeronave. Gente, vamos chegar aí. Chegamos. Portugal 020, airborne at 34, contact Salvador Approach Control 120, decimal 8. 120, decimal 8, Portugal 020, bora. Departure 1-0-0-0 airborne on Aaron departure with heavy transition. Portugal 020, range of contact in departure, I maintain flight level 370, on Aaron repeat. Aaron repeat, my maintain 370, Portugal 020. Understand me? Portugal 020. Portugal 020, Aaron departure, we have a transition, climbing for level 370. That's it. Boa noite, 68, posição 1, pushback para mim. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi.